Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento, Museu de Cera Dreamland, Vale dos Dinossauros e Jardim da Cerveja. E a Prefeitura de Foz do Iguaçu e a proprietária da loja de artesanato que funciona no marco das Três Fronteiras, Maria Claudino, firmaram um acordo nesta semana para que o espaço seja desocupado e o projeto de reformulação ali do marco das Três Fronteiras, visando ampliar o aproveitamento turístico do local, possa ter continuidade. No acordo, o município solicitou um prazo de 6 meses para que Dona Maria encerre suas atividades, tempo hábil para a conclusão da licitação da empresa que fará a realização do novo empreendimento turístico. E no fim desses 6 meses, a empresa vencedora do certame deve arcar com o valor das benfeitorias feitas por Dona Maria ali no local. O valor será levantado de acordo com os preços atuais de mercado e a compensação financeira será repassada à então possuidora do imóvel pela empresa vencedora da licitação, conforme previsão a constar no edital de abertura, com a compensação sendo paga em um prazo de 30 dias. O imóvel será desocupado e os trabalhos serão iniciados. Este é apenas mais um capítulo da polêmica envolvendo o abandono de um dos cartões postais do lado brasileiro da fronteira. Desde 2011, o lado brasileiro ali do Marco das Três Fronteiras está em lamentável estado de conservação, com obras interrompidas e o Espaço das Américas completamente interditado para visitação e correndo também risco de desabamento de parte da estrutura. No ano de 2013, parte da área foi repassada pela União ao município de Foz do Iguaçu, com o objetivo justamente de viabilizar uma nova destinação ao espaço, integrando a área do Espaço das Américas ao Marco das Três Fronteiras. Em parceria com o Fundo Iguaçu, foi desenvolvido para isso um projeto para o Marco das Três Fronteiras, com o objetivo aí de implantar torres interligadas por passarelas, torres que permitirão ao visitante ter uma visão do alto de toda a região. Além disso, está prevista também a construção de um restaurante panorâmico e de um centro cultural e de eventos no Espaço das Américas, entre outras benfeitorias e atrativos, como a criação de um show de águas dançantes e projeção de imagens em cortina d'água, playground, espaço para exposições, loja de souvenir, um memorial, mirantes, decks na área do Marco das Três Fronteiras, bicicletário e também um pier para passeios de barco no Rio Paraná e no Rio Iguaçu. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz e também nosso endereço na internet, o site é o cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 13 de dezembro de 2014, bom dia! Secretário Nacional de Políticas do Turismo fala à CBN Foz e anuncia a reunião de ministros do Mercosul na Terra das Cataratas. Gestão integrada do turismo define planejamento para a participação de Foz do Iguaçu em feiras e eventos de divulgação em 2015. Muro na Avenida Paraná ganha linha do tempo para contar a história da cidade de Foz do Iguaçu no ano de seu centenário. Inventário turístico de Foz do Iguaçu já está disponível para consultas na internet. Museu de Cera inaugura a nova atração que mostra miniaturas de monumentos famosos do mundo aqui na Tríplice Fronteira. 11 horas e 8 minutos. CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento, Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Bom, 11 horas e 15 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste momento é de 29 graus aqui na Terra das Cataratas. A previsão do tempo para hoje inclui possibilidade de pancadas de chuvas isoladas no período da tarde, temperatura máxima de 33 graus. Para a noite, muitas nuvens no horizonte aqui na Tríplice Fronteira. Os ventos, a velocidade máxima que os ventos podem alcançar é de 28 km por hora. Hoje pela manhã o CIMEPAR acertou a previsão do tempo. Previa a nebulosidade bastante forte aí no período da manhã, o que atrapalhou inclusive as operações do Aeroporto Internacional Cataratas aqui em Foz do Iguaçu. Já para amanhã, domingo, pelo período da manhã devemos ter visibilidade boa, sem complicações. Ao longo do dia, nebulosidade variável, temperaturas entre 21 e 32 graus. Na segunda-feira, muitas nuvens, temperaturas entre 19 e 32 graus e ventos fortes. Aviso aí de ventos que podem chegar a 43 km por hora. Para terça-feira, tempo parcialmente nublado com chuvas e trovoadas à tarde, temperaturas entre 22 e 34 graus. Quarta-feira, sol entre muitas nuvens, temperaturas entre 22 e 33 graus. Esta é a previsão do CIMEPAR para os próximos dias aqui na Terra das Cataratas. E os aeroportos da região trinacional estão abertos neste momento para pousos e decolagens. O Aeroporto Internacional Cataratas, em Foz do Iguaçu, deve ter aí daqui a pouquinho o seu pico de operações neste sábado. Entre meio-dia e 10 e meio-dia e 40 estão previstas 4 chegadas. Entre meio-dia e 40 e 1 hora da tarde, 3 decolagens. Não por acaso o movimento já começa a aumentar na BR-469 em direção ao Aeroporto Internacional aqui de Foz do Iguaçu. Atenção ao fazer este trajeto. O aeroporto de Puerto Iguaçu, na Argentina, e também o aeroporto internacional Guarani, em Mingaguaçu, região metropolitana de Ciudad del Este, no Paraguai. Esses dois locais também operam normalmente nesta manhã. Na 277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu, o movimento segue grande na região da Ponte Internacional da Amizade. Temos agora também fila no trevo da Avenida Costa e Silva para quem vem no sentido centro de Foz do Iguaçu. A movimentação na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu é de 535 veículos por hora no sentido Foz, 338 no sentido Cascavel, movimento considerado alto pela concessionária Eco Cataratas. Na Ponte Internacional da Amizade temos agora, no alto da ponte, trânsito lento no sentido Paraguai, fila dupla ali na travessia. Na descida da 277, na região ali da Vila Portes e do Jupira, mais de 1 quilômetro de fila, o motorista tem a paciência ao fazer esse trajeto e também atenção redobrada ali na cabeceira Paraguai, em razão de que está difícil encontrar vagas de estacionamento no centro de Ciudad del Este. Para quem vem do Paraguai em direção ao Brasil, tráfego tranquilo. E na ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, lentidão na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu. Principalmente turistas brasileiros indo em direção ao território argentino, esteja atento aí quanto à formação de fila na passagem pelos guichês e esteja com os documentos em mãos para agilizar este procedimento de passagem. Na BR-469, movimento maior no sentido do aeroporto e também Parque Nacional do Iguaçu nesta manhã. Cataratas do Iguaçu, que tem vazão alta neste momento, cerca de 2 milhões e meio de litros de água por segundo ali no Cânion do Rio Iguaçu, quase o dobro do normal para esta época do ano. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos e a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência, havendo a opção também de fazer o passeio de barco no lago no Porto Catamarã e apreciação noturna da iluminação monumental da barragem, que agora, com o horário de verão, acontece uma hora mais tarde em razão da claridade. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 19 minutos e o secretário nacional de políticas do turismo, Vinícius Lumertz, concedeu entrevista à CBN Foz nesta semana para falar de vários assuntos relacionados ao turismo nacional. Lumertz foi o representante do país na última reunião de ministros do Mercosul, ocorrida no mês de novembro em Buenos Aires, capital da Argentina. A próxima reunião de ministros de turismo do Mercosul, segundo o secretário, será em 2015, primeiro semestre, aqui na Terra das Cataratas. Deverá ocorrer em Foz do Iguaçu uma proposta da atual presidência pro tempore, que é da Argentina, que fez a proposta, o que muito nos agradou, por conta de ser uma tríplice fronteira e ser o evento ser proposto para o Brasil, que assume no próximo semestre a presidência do grupo, né? Então, para nós é importante começarmos num local, num ambiente que reflita, né, e reflete muito bem. Foz do Iguaçu reflete toda a materialização, né, de todos os nossos esforços, que é o encontro de alguns países do Mercosul. Devemos fazê-lo no primeiro semestre. Penso que seja, a data não está marcada, mas deverá ser por março, abril, né, nossa intenção, fazê-lo nessa época, né? E já aproveitar para discutir um dos projetos importantes que são tratados no grupo, que é a integração dos circuitos culturais entre municípios, missões jesuíticas, a Rota Terrestre Brasil-Venezuela, e aqui mais diz respeito a Foz do Iguaçu, que é o roteiro que interliga as grandes quedas d'águas desde Salto Angel na Venezuela até as cataratas, né? Mas além disso, também discutia o grande potencial que tem a região para a região da Tríplice Fronteira, em especial Foz do Iguaçu, mas o seu conjunto na competitividade do turismo da região, né? Nós precisamos, no caso o Brasil, mas eu diria o mesmo para os demais países da região, nós precisamos recuperar nossa posição na questão da balança de pagamentos e das questões relacionadas ao câmbio, né? A mudança, aproveitar a mudança cambial, e nós precisamos diminuir o nosso déficit. Nós precisamos mais gente. O nosso déficit em turismo, que está em 17 bilhões de dólares, portanto, buscando mais gente viajando do mundo para a nossa região, e mais brasileiros e latinos viajando intra-região. Nós vimos na Copa isso, 41% dos visitantes no Brasil durante a Copa foram visitantes da Colômbia, da Venezuela, do Chile, da Argentina, né? Nós precisamos trabalhar mais esse universo, né? Nós andamos perdendo turistas argentinos para o Caribe e outras regiões, né? E nós precisamos também ampliar o turismo de mais distância para a região, porque a região comporta pelo seu atrativo, né? Agora, melhorar esses atrativos, melhorar as condições de hospitalidade, por isso nós estamos aí em parceria com a Prefeitura desenvolvendo o projeto Beira Foz, né? Precisamos melhorar as condições de recepção e fomentar mais investimentos, né? Mas nós temos muita confiança no trade turístico da cidade de Foz do Iguaçu, muito bem organizado, e nós temos muita confiança no potencial da região, porque a região tem tudo, né? Tem os parques, as belezas naturais, tem compras e tem cassino, no caso da Argentina e do Paraguai, né? Então, o conjunto de fatores que faz com que os brasileiros viajem para o exterior, ele está intrinsecamente presente na região. Nós precisamos melhorar a qualidade dessa prestação de serviço, né, para que as pessoas vão aí com mais frequência, inclusive na área de eventos. Eu mesmo tive as últimas três vezes aí que aí estive, não fui às cataratas, porque era apenas eventos, em passagens rápidas. Então é possível imaginar um crescimento como Orlando, onde nem todos que visitam o parque, nem todos que visitam a cidade para eventos visitam o parque, até por conta das limitações do plano de manejo, da capacidade de sustentação, né? O que não limitaria o crescimento da região, né? Se nós imaginássemos que ela viesse a se transformar num polo de turismo com mais atrativos além das cataratas. O secretário nacional de Políticas do Turismo, Vinícius Lumers, falou também sobre os resultados alcançados durante essa reunião do Mercosul realizada em novembro na Argentina. Estamos trabalhando para a criação de um fundo único de promoção turística. Nós já temos um escritório no Japão que promove entre os japoneses e os decassegues, os japoneses de origem brasileira que moram lá, a nossa promoção na região. Então nós estamos ampliando esse fundo para fazer a promoção de roteiros integrados. Estamos trabalhando nessas propostas de roteiros integrados. Estamos trabalhando na homogeneização das metodologias de estatísticas, né? entre os países, desenvolvendo programas de intercâmbio na área profissional. Temos uma proposta para facilitar o visto de pessoas do Mercosul que trabalham em turismo, fazer um sistema mais rápido. Eu não disse visto, eu disse carteira de trabalho. Carteira de trabalho no Mercosul, uma necessidade de visto, evidente, mas carteira de trabalho para fazer o melhor aproveitamento profissional, o que no caso da Tríplice Fronteira é muito mais importante ainda. Então são essas agendas que vêm sendo desenvolvidas. Palavras de Vinícius Lumert, secretário nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo do Brasil, que daqui a pouco, na segunda meia hora do CBN Turismo deste sábado, fará também um balanço a respeito do ano de 2014 para o turismo brasileiro e as expectativas para o próximo grande evento esportivo marcado para o Brasil, as Olimpíadas de 2016. CBN Turismo. 11 horas e 26 minutos e desde o início desta semana, quem passa pela Avenida Paraná, nas imediações do Muro do Country Club, depara-se com um cenário diferente do habitual. No local, crianças de escolas municipais e da APAE de Foz do Iguaçu fazem a pintura do muro com desenhos alusivos aos 100 anos da história do município. Em entrevista à CBN Foz, o artista plástico Adriano Moran, que falou sobre esse trabalho desenvolvido em conjunto com o Poder Público Municipal e que, além de valorizar o espaço urbano, tem como ideia transformar o muro em uma referência para moradores e visitantes. A princípio, o Country Club estava com uma ideia, junto com a Secretaria de Obras, de revitalizar ali normalmente aquela parte da Paraná que estava um pouco escura, um pouco, vamos usar o termo assim, esquecida. Tiveram a ideia de chamar a Secretaria de Educação para trazer as crianças para pintar. Mas pintar o quê? Daí, um outro menino da outra secretaria me chamou para fazer parte dessa reuniãozinha e a gente acabou tendo essa ideia de, para finalizar o centenário de Foz do Iguaçu, o ano do centenário, criamos um projeto chamado... Ai, me deu um branco agora. A Foz que me encanta. A Foz que me encanta, 100 anos de história, em 300 metros. Então, a brincadeira começou assim. Começa dos índios caigangues até a Foz Destino do Mundo, que é hoje Foz do Iguaçu, é o centro do mundo. Para uma espécie de passarela, uma espécie de museu a céu aberto, pintado pelas crianças que também fazem parte da história de Foz do Iguaçu. Está sendo feito um trabalho especial ali no sentido de dotar de uma iluminação específica esse muro no período da noite? Isso, é porque o poste tem uma altura X, né, e não alcançava muito a linha do muro. Então, a gente pensou, foi uma ligação para a Copel, ela veio em 30 segundos, colocou com o maior carinho, o maior prazer ali a iluminação baixa. Então, ficou um ambiente bem gostoso, quase que um ambiente ali de museu mesmo, né, a céu aberto. Essa era a ideia para a noite, facilitar também o pedestre ali, né? Isso ajuda, era esse ponto que eu ia focar, ajuda também o pedestre, até porque está sendo feito troca de calçadas ali, enfim, a ideia realmente é recuperar completamente esse espaço, né? A Secretaria de Obras, ela veio agora com um novo secretário em buscar uma revitalização em várias partes de Foz do Iguaçu que estão um pouquinho deixando a desejar, vamos dizer assim. E eu acho que foi uma grande iniciativa da Fátima também vir a buscar não só a revitalização em si, só o pavimento e o jardim. O muro também é uma consequência na vertical, né? Não só na horizontal, que é mais visível. E o que fazer nesse muro? Contratar pessoas profissionais? Eu acho que não é legal. Então tem que trazer a comunidade, a criança em si, eu acho que é a essência, né, nossa, é o futuro da Foz do Iguaçu, e vai deixar sua marca ali, o seu prestígio, o seu amanhã, e eu acho que está ficando muito bacana. E eu confesso que eu passo todos os dias por ali, seja de carro ou a pé ou de ônibus. Eu confesso que eu nem olhava para o muro, até porque a gente já chega a um certo ponto que a gente já aceita aquele muro como natural ali na paisagem e ele acaba, a gente nem presta atenção. A partir de agora, todas as vezes que eu passei por ali, realmente está dando um destaque. A intenção até, inclusive, é transformar ali num ponto de atração de visitantes até para a cidade? É um pouco assim ambicioso, audacioso talvez, mas com o andar da carruagem, a gente foi vendo que aquilo poderia ser algo até mais atrativo. Daí veio a iluminação, aí o Complexo Rafaim tem um grupo bacana ali, o Taja, a Uds, a Quatro Sorelli, e quem mais que tem? E o Rafaim Shopping. reuni com o pessoal do marketing ali, vamos fazer alguma coisa que voltada ao turista. Daí criamos um projeto de plaquinhas em português, em inglês e espanhol, traduzindo mais ou menos o que as crianças quiseram expressar ali, contando a história de Foz do Iguaçu. Então, se seguir um roteiro, quem sobe e quem volta da Paraná, a pé, né, lógico que de carro vai ser impossível ler, mas já tem um acompanhamento histórico. Até se o guia quiser transformar aquilo em mais um pedaço da rota turística de Foz do Iguaçu, ali ele tem que estar contando toda a história de Foz do Iguaçu. Palavras de Adriano Moran, que é artista plástico de Foz do Iguaçu, sobre o trabalho em andamento no muro do Country Club na Avenida Paraná, área central da Terra das Cataratas. Agora, 11h30 da manhã, vamos ao repórter CBN em Rede Nacional. Já voltamos com a segunda meia hora do CBN Turismo deste sábado. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 33 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, temperatura na casa dos 30 graus aqui na área central da cidade de Foz do Iguaçu, e a Secretaria Municipal de Turismo finalizou nesta semana a edição 2014 do Inventário da Oferta Turística, recurso necessário para o planejamento turístico local atendendo a orientações do Ministério do Turismo. O documento pode ser conferido no site Iguaçu com dois S's, iguaçu.tur.br, através do menu Profissionais e Comunidade na guia Inventário Turístico 2014. A atualização de dados foi realizada nos últimos 5 meses, resultando na publicação que tem 210 páginas. Foram atualizados aproximadamente 1.400 locais, entre eles atrativos, hotéis, agências de turismo, estabelecimentos gastronômicos, empresas de eventos, de transporte urbano, rodoviário e aéreo. Fazem parte do inventário também os serviços de comunicação, segurança, saúde, sistema educacional, lazer, esportes, entretenimento, serviços de apoio ao turismo. O inventário turístico tem como objetivo manter um banco de dados atualizado para turistas e comunidade, disponibilizar informações aos postos de informações turísticas, ao Teletour, e ainda manter o portal da Secretaria atualizado. Um exemplar será entregue à Biblioteca Especializada em Turismo Frederico Engel, que fica anexa à Biblioteca Pública Municipal. Os postos localizados no aeroporto, rodoviária, TTU e sede da Secretaria também receberão exemplares impressos. E Foz do Iguaçu conta com um novo atrativo turístico. Trata-se do Complexo Maravilhas do Mundo, que reúne alguns dos principais monumentos mundiais. O empreendimento compõe o complexo de entretenimento montado pelo grupo Dreamland no Museu de Cera e Vale dos Dinossauros. O novo empreendimento foi inaugurado nesta sexta-feira para as autoridades, imprensa e operadores do turismo e conta com miniaturas de monumentos mundiais criados pelo homem, como o caso da estátua do Cristo Redentor no Brasil, a estátua da Liberdade nos Estados Unidos, o Taj Mahal na Índia, o exército de terracota na China, esfinge de Gizé no Egito, Torre Eiffel na França, entre outros atrativos. E o planejamento para a participação em feiras e eventos do Destino Iguaçu para 2015 foi tema de uma reunião nesta semana na sede do Sindicato de Hotéis, coordenada pelo secretário municipal de turismo, Jair Nascimento, pelo presidente reeleito do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, Fernando Martim, e pelo presidente do Conselho Municipal de Turismo, Licério Santos. Participaram do encontro empresários do setor, gerentes comerciais de atrativos, hotéis e agências de turismo e representantes de instituições públicas e privadas ligadas ao turismo na cidade. Também estiveram presentes representantes do Paraguai e da Argentina, uma vez que empresas desses países têm participado dos eventos programados pelo Destino Iguaçu. O objetivo da reunião foi construir a participação de Foz nas feiras de 2015 de maneira conjunta, e a proposta apresentada com os eventos elencados foi aprovada pelos presentes com algumas sugestões de ajustes. Além do planejamento para o próximo ano, também foi apresentado um balanço da participação da cidade nas feiras e eventos de 2014. CBN Turismo. E em entrevista à reportagem CBN Foz, cuja primeira parte você acompanhou no segundo bloco do CBN Turismo de hoje, o secretário nacional de Políticas do Turismo, Vinícius Lumertz, fez um balanço a respeito do ano de 2014 para o turismo brasileiro, ano considerado atípico e de fundamental importância em razão da Copa do Mundo de Futebol. Para nós foi um ano muito importante, nós vencemos uma grande barreira, barreira psicológica, mas também uma barreira material, foi a realização da Copa do Mundo, né? O Brasil fez uma opção difícil, fazer uma Copa em 12 cidades, né? O Brasil enfrentou, durante esse período, manifestações que ocorriam por um outro conjunto maior de questões da evolução da nossa própria democracia, né, do nosso próprio modelo de sociedade, e a Copa do Mundo, os estádios foram confrontados com essa realidade e muito penalizados, né? Foi a decisão soberana do Brasil e dos estados que optaram por fazer a Copa do Mundo em mais cidades para promover o Brasil mais ainda. E houve até momentos que nós vimos campanhas de que não haveria Copa do Mundo. Não só houve a Copa do Mundo, como ela foi muito bem sucedida. Eu estive na reunião de ministros da Organização Mundial do Turismo em Londres há um mês atrás, e a pergunta do âncora da CNN, seu colega jornalista, na pergunta dele já embutiu a frase: vamos agora dar a palavra ao Ministério do Turismo do Brasil, que realizou a Copa das Copas. Então, depois de uma exposição negativa, onde se dizia que os estádios não ficariam prontos, que não haveriam obras o suficiente, ou que tinha obra demais, né? Houve uma ciclotimia no humor do brasileiro que misturou as duas agendas, né? Em alguns casos com razão, né? Mas que não se enxergou naquele momento o benefício que nós estávamos tendo na nossa imagem no exterior, que foi muito bem alavancada. O Brasil está com uma imagem muito forte lá fora. 95% das pessoas que vieram ao Brasil querem voltar, têm esse desejo de voltar. A hospitalidade do brasileiro foi um ponto muito alto, mas a organização do evento foi impecável, né? Não houve criminalidades, problemas. Eu mesmo estive em vários estados, não vi ocorrência grave nenhuma, nem ocorrência que não fosse grave. Então nos permitiu mudar de patamar, saber que nós podemos mais, né? Nós podemos fazer isso tudo. É lamentável, no entanto, que o futebol brasileiro não esteja aproveitando essa infraestrutura de legado da Copa, dos estádios, pela sua má organização. Mas o futebol brasileiro deveria ser aquele futebol que a gente estivesse assistindo na televisão e que o planeta inteiro estivesse assistindo. A Copa mostrou isso, né? As próximas Copas vão ser em areias do deserto e no frio da Rússia. O Brasil é o país do futebol, né? E nós precisamos olhar o lado cheio do copo. O lado cheio do copo é que nós fizemos uma Copa que mudou a nossa realidade, a nossa capacidade de execução de vários planos de segurança, planos de obras, né? Fizemos o RDC, que é um sistema simplificado de licitações, que foi um aprendizado também, né? Vamos ter uma Olimpíada à frente, e não podemos cometer o mesmo erro de fazer uma autocrítica de um assunto que o Brasil tomou a decisão de fazer as Olimpíadas, né? Temos outros problemas em outras áreas da nossa sociedade? Temos que desenvolver nossa economia, gerar mais emprego, gerar mais negócios, né? E o turismo é uma forma de fazer, porque o turismo vem crescendo mais de o dobro do resto da economia. Na área de eventos vem crescendo 10% ao ano nos últimos 10 anos, né? Então foi um crescimento muito grande, né? Um crescimento relevante, né? E hoje nós temos os aeroportos sendo concessionados, né? Nós temos bilhões de investimentos em aeroportos, em concessões e construções de novos aeroportos e reformas de aeroportos. Estamos com 110 milhões de pessoas voando no Brasil. Nós somos o sexto maior mercado aéreo do mundo, o sexto maior mercado de turismo interno do planeta, caminhando para quinto, para quarto e, pelo nosso Plano Nacional de Turismo, terceiro, né? Então o turismo é, sem dúvida nenhuma, uma grande locomotiva, né? Como foi, nos últimos anos, a agroindústria, né? A indústria brasileira produzia pouco, 40 milhões de toneladas, hoje produz 200 milhões de toneladas. Mas se confiou nos empresários da agroindústria, se apoiou com a Embrapa, se apoiou com programas, Plano Safra, se apoiou a agricultura brasileira, e ela hoje é quem paga a conta desse país. Ela que exporta para que nós possamos importar outros bens. máquinas, equipamentos, bens de consumo e ter uma vida com mais opção no nosso supermercado, né? Com mais qualidade de vida, que é o comércio internacional. Pois bem, quem faz isso é a agroindústria. Ora, o turismo é a sétima fonte de receita cambial do Brasil. E nós estamos com dificuldade de buscar mais receita cambial, né? De evoluir. Precisamos para 8 bilhões, 9 bilhões. Queremos chegar a 10 bilhões, né? em alguns anos. E precisamos fazer com que o brasileiro viaje mais pelo Brasil. Então, precisamos acreditar no turismo. E temos alguns modelos no Brasil que são interessantes. Gramado é um. Foz hoje é um exemplo. Foz hoje é um exemplo, né? De que o turismo pode alavancar as demais indústrias, os demais negócios. Então, a crença no turismo como negócio, eu diria, que foi o maior legado da Copa. Eu acho que a compreensão, além dos estádios, além da nossa capacidade de organização, da simpatia de marca e de poder, chamado soft power, o poder de ser querido pelo planeta, isso ajuda o nosso comércio internacional, né? O produto sendo um produto de um país simpático, ele vende melhor, né? Nós precisamos aproveitar isso. Então o Brasil está bem promovido, que o Brasil precisa ser vendido, mais vendido. Esse é o grande esforço que nós precisamos fazer, de atacar mercados, e eu diria que os da América do Sul são muito importantes. Agora, conclusivamente, o maior legado da Copa, maior do que todos, foi, e desse ano de 2014, né, foi a consciência de que o turismo é uma economia importante. É um meio importante de nós promovermos as nossas futuras gerações. Não é uma atividade lúdica de lazer fútil. Não, é sério. Requer competência, requer compenetração, estudo, trabalho, serviço, né, competência. Nós mostramos isso na Copa, mostramos isso no crescimento do setor de eventos do Brasil em geral, né, com os investimentos que estão ocorrendo. Estamos com 450 hotéis em construção no Brasil. Né? Os grupos internacionais começam a vir, aí mesmo em Foz, Foz começa a sentir essa presença da integração das cadeias produtivas internacionais interessadas em integrar o Brasil. Né? Precisamos mais voos diretos das regiões para os polos emissores de outros países. Foz é um desses locais. Né? Precisamos de uma melhor condição aeroportuária nessas regiões. Foz é um desses locais. E precisamos de regiões que atraem o turismo internacional e atraem o turista brasileiro. E Foz é um desses locais centrais, né, para essa nova economia do Brasil. Essa é a nossa crença. Essas as palavras do secretário nacional de políticas do turismo, Vinícius Lumertz. Ele que em entrevista aqui à CBN Foz falou também sobre as expectativas para o segundo grande evento esportivo que será sediado pelo Brasil nos próximos anos, as Olimpíadas de 2016. A Olimpíada é mais concentrada, né? Haverá movimentação em vários lugares do Brasil, com jogos de futebol principalmente, mas ela tem essa concentração na cidade do Rio de Janeiro, né? Ainda que estejamos aí já programando muitas atividades esportivas em vários lugares do Brasil para criar um contorno aí de ano olímpico para o Brasil, né? Do ponto de vista da exposição mundial, é igual ou maior, eu diria maior do que a Copa do Mundo, porque pega mais variedade de gostos, pega o futebol, lógico, mas pega os outros esportes, né? Então, do ponto de vista desde a abertura de uma Olimpíada, né, abertura e encerramento, são espetáculos grandiosos. E depois pega 100% do escopo do esporte. Pega os grandes esportes competitivos de massa, mas pega os esportes amadores todos, né? E tem um número maior de nações, né? Tem mais sentido político no que diz respeito à celebração da paz mundial, celebração de valores no âmbito do esporte amador, né? Então, uma grande oportunidade de afirmação do Brasil. Teremos uma enorme oportunidade para dar mais um passo no nosso posicionamento de marketing, de mercado perante o planeta. Que nós temos que fazer, como eu disse, de um lado, é transformar essa promoção em venda, né, e investimento. Aproveitar essas ondas positivas e atrair investidores para as nossas localidades turísticas. né, que estarão de olho, estão de olhos voltados para nós durante 2015 inteiro e 2016. Né, chamar a atenção das pessoas é uma coisa difícil. Né, chamar as pessoas do mundo inteiro para nós, né, seria muito mais difícil. Nós jamais conseguimos isso na nossa história. É a primeira vez, com a Copa e com as Olimpíadas. Nunca tivemos tanta atenção do mundo. E só positiva, porque são atenções que não são por motivos que nós vimos na televisão, de outros países que têm problemas, como no Oriente Médio, enfim, em outras regiões do planeta. Ao contrário, num mundo cheio de agendas negativas, o Brasil é só agenda positiva, só esperança. Né? Então nós temos é que tratar de aproveitar isso, melhorar as condições de investimento, desburocratizar mais o Brasil, né? Facilitar mais crédito. Fizemos isso, saímos de 1 bilhão de reais de empréstimo para o turismo em 2003. Em 2013 chegamos a 13 bilhões em bancos públicos. Né? Isso é mudança de patamar de investimento. Né? Mas nós precisamos mais, porque o turismo tem capacidade de ser alavancador de vários outros negócios, de várias economias. Né? Tanto na área de evento, na área cultural, há muitas possibilidades que só o turismo traz, e na dimensão do tamanho do nosso país, poucos países no mundo têm a condição que nós temos. Num estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial, nós aparecemos em belezas naturais, belezas paisagísticas, como número 1 em 140 países. Né? E isso bate com aquela questão de tamanho, cuja referência eu fiz sobre a questão do agribusiness. Né? O turismo brasileiro tem um porte tal, né, que apenas o turismo interno e o turismo regional de Mercosul, só esse, já nos coloca em sexto lugar no mundo hoje. E nós podemos trabalhar para ser o terceiro, ficando atrás dos Estados Unidos e da China, dois países difíceis de ultrapassar, mas essa é a meta do nosso Plano Nacional de Turismo até 2022. Palavras de Vinícius Lumer, secretário nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo, em conteúdo que você encontrará dentro de instantes no site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir, entre outros assuntos, a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Vamos até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 55 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. O telefilme Manual Prático da Melhor Idade, uma coprodução entre a Rede Record, RIC TV e a produtora Contém Conteúdo, foi exibido nacionalmente ontem pela Record em seu canal de TV aberta. A comédia foi filmada inteiramente no Paraná, em Curitiba e Foz do Iguaçu, mostrando cenas das cataratas e contando a história de quatro senhoras que pretendem fugir de uma casa de repouso em Curitiba para vir aqui a Foz do Iguaçu conhecer os atrativos. Taxista deve ficar atento. O Foz Trans está comunicando que vence no dia 29 o prazo para apresentação e das propostas de quem quer usufruir das novas concessões de táxis que serão concedidas aqui em Foz do Iguaçu. 60 novas vagas, 156 para veículos comuns e 4 para veículos adaptados. Outras informações na sede do Foz Trans, aqui na Terra das Cataratas. CBN Turismo. Iniciativas simples podem trazer grandes resultados em termos de turismo urbano no Paraná. Na primeira meia hora, falamos a respeito da pintura do muro do Country Club na Avenida Paraná, com desenhos alusivos ao centenário de Foz do Iguaçu. Em Maringá, uma iniciativa de sucesso destaca a importância da cultura japonesa para aquela cidade. As informações direto da CBN Maringá com a repórter Karina Bernardino. Imagine o céu todo estrelado e colorido. Então pare de imaginar e visite o Parque do Japão em Maringá, que este ano fez a decoração do jardim japonês inspirado nas estrelas e nas cores das estações do ano. Segundo a gerente geral do parque, Meire Cristina Yoshi Fugo, além da decoração natalina, a população poderá degustar no local pratos típicos da culinária japonesa. Quem tiver a oportunidade de visitar o Parque do Japão vai poder ver primeiramente a chegada do Papai Noel e depois a nossa tradicional queima de fogos, né? Então nós estamos caprichando aí, fazendo uma apresentação bem bonita para a comunidade, para a Maringá região. Vai estar assim, na parte final, né? Porque como nós dependemos muito de voluntários, então, e o tema esse ano é as estrelas nas estações do ano, ou seja, é com o brilho das estrelas e com o colorido das estações do ano, por essa razão esse tema. E especial mesmo a nossa gastronomia, que vai estar assim, bem convidativa para as pessoas que apreciam culinária oriental, com certeza vou ficar feliz, assim, de poder degustar uma comida bem caprichada que nós estamos preparando. E na decoração, Meire, o que foi utilizado? Nós estamos com muitas luzes, nós estamos utilizando também material reciclado como PET, né? Cada ano a gente tem foco, teve um ano que a gente usou muito jornal, esse ano nós estamos usando muita garrafa PET, e assim, vai mudando, porque em função da decoração, né, a gente vai desenvolvendo novas artes. Mangueiras também a gente não joga fora, a gente usa realmente assim, até reaproveitando, né, sempre com um pensamento na sustentabilidade também. Tem várias empresas aí da cidade que colaboraram nos doando o material reciclado deles, né? Então, com isso, a gente somou todo e nós fomos montando as peças. Então, nós não contamos elas ainda. São 52 mil metros quadrados, né? Então, você imagina assim que você vai ter um grande jardim para que você possa caminhar, você possa visitar todo um grande espaço de luzes. É muito, muito gostoso mesmo para quem vai poder caminhar lá. O que vai ter aí da gastronomia japonesa para comercialização? A tradicional yakisoba, yakimeshi, mas tem o karage, um ceviche. Então, assim, vai ter assim, umas coisinhas diferentes que vocês vão ter que chegar lá para descobrir que a gente vai ter. Mas a comida tradicional nós vamos ter todas, né? Outra coisa também é lembrando que lá nós vamos até 11 de janeiro. Então, mesmo as pessoas que estão trabalhando hoje no comércio e que estão ocupadas até o Natal, pós-Natal também, a gente vai estar lá preparado para receber quem não pôde ir até o Natal. E quem quiser conhecer a decoração natalina do Parque do Japão tem uma alternativa de transporte neste ano. A Nipo Jardineira sai de um ponto instalado em frente à catedral, explica a gerente de turismo de Maringá, Wanda Pili. É um passeio direto para o Parque do Japão. A jardineira leva as pessoas que vão ficar lá contemplando e depois ele retorna buscando as pessoas. E no valor de R$5 esse passeio. Então é uma forma de valorizar todo o esforço do Parque do Japão em proporcionar um espetáculo tão bonito. É um passeio para proporcionar realmente a ida ao Parque do Japão. Então não tem passeio por outros atrativos. Mas nós temos um outro passeio que está sendo oferecido, que é o Caminho dos Presépios. Este sim passeia pela cidade e visita 6 praças que estão com presépios diferenciados um do outro, né? É onde as pessoas podem apreciar a obra dos artistas maringaenses. Então ele é contemplativo. Ele tem uma pequena parada em cada praça, mas as pessoas não descem, mas fotografam e localizam os presépios e podem voltar depois durante o dia, uma outra noite, já com mais tempo de contemplar mais próximo. Esse trajeto, visto do alto, e foi o projeto feito pela gestão municipal, que desenha a Estrela de Davi, essas 6 praças. O tema esse ano é Eu Sou a Vida, então está centralizado na imagem do nosso mestre maior, a Estrela de Davi simbolizando tudo isso. São 3 horários de saída da Nipo Jardineira da área central do município, às 6h30, 7h30 e 8h30 da noite. O passeio custa R$5 por pessoa. O Natal 2014 do Parque do Japão tem apoio da Prefeitura, do Provopar e da Rádio CBN Maringá. Karina Bernardino para CBN. Meio-dia e 1 aqui na Terra das Cataratas. Vamos agora conferir algumas das opções de festas para este sábado nas casas noturnas de Foz e região. E para quem gosta de rock alternativo, no Zeppelin Old Bar, hoje acontece a apresentação da banda Terra Celta, uma banda de Londrina que vem fazendo sucesso internacional, tocando inclusive em festivais lá no exterior. Amanhã, no Zeppelin Old Bar, acontece a partir das 5 horas da tarde, a última edição do ano de 2014 do Café com Teatro. As entradas custam R$ 5,00. No Balinas Pub, no domingo, acontece também o Noel Rock, uma promoção ali do Balinas Pub. Na ONU Music Hall acontece hoje a festa Explode. No Woods Bar, Leandro Rosa e Gabriel Esmanioto comandam um sertanejo na noite deste sábado aqui na Terra das Cataratas. Chegamos ao final do programa CBN Turismo deste sábado, dia 13 de dezembro de 2014, um programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Na sequência tem o Revista CBN na apresentação de Petra Chaves. CBN Turismo. Oferecimento, Museu de Cera Dreamland e Vale dos Dinossauros. Todos os dias das 8 às 19 horas na Rodovia das Cataratas. 3527-8100. E Jardim da Cerveja, 21 anos de lazer e sabor.